A Gala do Desporto de Oliveira do Hospital realiza-se de novo numa homenagem que se impõe todos os anos àqueles que, de uma forma ou de outra, contribuem de maneira especial para o prestígio desta atividade. Esta segunda edição revela que continuam a existir razões em Oliveira do Hospital para celebrarmos o empenhamento, a credibilidade e o sucesso na causa e na competição desportiva. Os premiados hoje e todos os prémios aqui atribuídos entre votos de reconhecimento municipal e prémios por categoria evidenciam uma dinâmica consolidada, um trabalho associativo notável e que nos orgulha e, consequentemente, resultados desportivos prestigiantes. Para este sucesso, muito tem contribuído uma prática de concertação e de participação comum, envolvendo a generalidade dos agentes desportivos naquilo que considero pessoalmente um verdadeiro trabalho de equipa. Uma palavra de apreço para todos os dirigentes, técnicos, colaboradores, atletas e as suas famílias. São todos vocês que, com o vosso empenho e dedicação, ajudam a construir a riqueza desportiva do Conselho de Oliveira do Hospital. É deste trabalho em parceria e com o envolvimento de todos que resulta uma melhor formação dos vossos, nossos filhos. De facto, hoje, o conceito de desporto para todos é o lema da política desportiva do município de Oliveira do Hospital. Tem havido um grande esforço para apoiar e dotar as entidades com os meios e com os recursos disponíveis, e necessários também de modo a viabilizar a atividade regular dos clubes. A título de exemplo, só no desporto de formação, o município investe diretamente 100 mil euros por ano. Para além das provas oficiais, são ainda apoiados e desenvolvidos interessantes projetos desportivos. Nós temos no Conselho mais de 700 atletas, maioritariamente com idades inferiores a 18 anos, em competições regulares e distribuídos por 11 modalidades desportivas diferentes.